você, a fonte mais pura do viver. Será que é ilusão? As batidas do meu coração pairando no ar. Da sabência de um ser, ao meu bem não vá. Voz do meu eu está você. Quero ouvir! Amor, eu fico nesse balanço, você vai lá comigo. Amor, eu fico. Amor, eu fico nesse balanço, você vai lá comigo. Você te encontrar, estrela primeira do meu céu. Princesa tu és, revela o teu rosto, tire o véu. Deixa encontrar, desperta por encantador. Te espero amanhã, te encontro lá em São Salvador. Até galera! Amor, eu fico nesse balanço, você vai lá comigo. Amor, eu fico. Amor, eu fico nesse balanço, você vai lá comigo. Tô na varanda. Amor, me pega nos braços, me leva pra cama que eu vou. Encontrar, desperta por encantador. Te espero amanhã, te encontro lá em São Salvador.